portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Se via com o coração fechado, vivendo na tristeza do passado, andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída, coisas que não têm explicação. De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti. Quando menos esperava, o seu perfume estava aqui, espalhados pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar. Sentimento do meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Meu amor, levei tanto tempo pra te encontrar, alguém que chegasse pra me libertar. Me entreguei de novo, mas a quem diria. Meu amor, esse sentimento meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. É o amor. De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti. Quando menos esperava, o seu perfume estava aqui, espalhado pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar. Meu amor, levei tanto tempo pra te encontrar, alguém que chegasse pra me libertar. Me entreguei de novo a mais quem diria. Meu amor, esse sentimento do meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Meu amor, levei tanto tempo pra te encontrar, alguém que chegasse pra me libertar. Me entreguei de novo, mas quem diria. Meu amor, esse sentimento do meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo